pra fora na quebrada, curte gíria de malandro. Se liga, Zé, olho gordo, sai voando, vai andando, mentiroso. Da Terel bebe, enlouquece sempre às custas dos outros. Já me falaram que sua língua não tem freio e que seu dedo é nervoso. Tem fama de fuleiro, seu bulho é mito. Quem não te conhece pensa que é bandido. Comédia paga pra mim hoje que depois te faço a presa. Desde quando eu te conheço, sua lábia é sempre essa. Cabueto afirma, você diz que não, mas te viram apontando lá da quina. Ei tio, você mesmo está fazendo sua caveira. Vai pagar caro pra parar de fazer merda e falar besteira. Não faz nada pelo rap, critica a música, diz que não tem sentido a letra. Otário, prego capa de pistola, é nessas fitas que os bichos roda. É só tomar uma que começa a viajar. Fica esperto e ligeiro, língua de tamanduá. Na rodada os mano já não te aceita. É tudo de segunda com isso que você tem na boca. Que não é presa, sempre solta. Vive só mostrando pras novinhas que é ser vida louca. Vê só a gíria do moleque. Hoje amanheci com o pé esquerdo. Quem vacilar eu sento o dedo. Dá vontade de rir, tatuou no braço. De trás pra frente, rap com icuzão. Começou no cotovelo, saiu torto, foi parar na palma da mão. E parceiro, se toca, vai viajar. Em outra quebrada, deve todo mundo. Só fita errada, dê valor, sua vida derrotado. Boca de teclado, pai da crítica, segura a pilha. Vai levar eco, seu otário, pra largar dessas atitudes. De nego prego, se alia com errado e tira quem é certo. Seu caloteiro de boteco, fica esperto. No boletim da safadeza, tira 10. Com você ninguém quer mais colar, estou com medo de contigo andar. Sabe que qualquer hora você pode rodar, tá só a pele e o osso. Pedreiro, não para de fumar, fica esperto e ligeiro, língua de tamanduá. Língua de tamanduá, oh, pode soltar, vai, pode soltar, vai. Língua de tamanduá, pode soltar, mas nunca vai derrubar. De pilantra estampado na sua cara. Chega dando uma de amigo pra me jogar na vala. Mister M, nessa eu não caio mais. Qualquer momento sua máscara cai. Seu pior defeito é a inveja e a mentira. Personalidade de humorista, não tem atitude de homem, quer somar na pista. Ninguém não te tira é porque não curte ser tirado, fraquejado. Comete seus erros depois da uma de solitário. Se liga, arrombado, quem fala menos vive mais. Identidade de cururu 357 pode te jogar pra trás. Os mano mete o bicho, mas saca logo que a fita pode ser dada. Seu boca de matraca, sangue de vacilão vira comida de formiga. Só assim sua língua trava. Conhecido pelas cagadas que faz, cada degrau que você sobe, suas passadas diminui. Cada vez mais faz negócio pensando em atrasar. Já calcula o caô, a cabeça dos moleque já não aguenta mais, estourou. Não demora muito, firma, pra você se estrepar. Tudo que escuta vai falar. Fica ligeiro e esperto, língua de tamanduá. Derrubar.